Confiam no Senhor, são bons, fortes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, cale-se diante dele, a terra, dobre os joelhos e dobre as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então declare que não dá. Não, não dá. Seu povo, autoridade e poder. Só ele tem domínio em suas mãos. E ele é Rei, é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, cale-se diante dele, a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga, igreja, você confirma isso? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Mais uma vez, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, sem Jesus não dá, não, não, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há outro Deus a quem eu quero adorar. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Ele é digno. Ele é digno. Você pode ajudar alguém do seu lado, mas você não pode dar a resposta que aquela pessoa precisa para a vida dela. Mas Jesus pode. Ele provê. Ele é o provedor, Ele é o provedor, Jesus. Eu vazirei. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Estou sozinho. Enche a minha vida, enche-me. Pra dizer que tu és o rei. Aleluia, Senhor, Deus todo poderoso. Aleluia, Senhor, Deus todo poderoso. Aleluia, Senhor.